Sané 63112, chame C3 FIC na frequência 2685, alternativa 25, decimal 45. Sané 6312, controle. 1-2-6-5, alterna 1-2-5-4-5, boa, senhorita. Sané 6312. Oi, Salvador, bom dia, 095, cruzando 1500, na Arbor 1, no Elefa. Zona 095, bom dia, contato radar, subavia sai da Arbor 1, para o 360. É, confirme, não vai ser necessário curva à esquerda, que foi pedido pela torre? Após 2000 pés, curva à direita na Arbor de Elefa. Ok, seguindo o perfil Arbor 1 no Elefa 1095. Desça para 2510, o ajuste no 0 no meio, autorizado RNAS e reporte servido 366. Desce a 2500 no 0 no meio, portabilizado RNAS, 3896. Chame C3FIC na frequência 126.35, cuja 128.35, alternativa 25.1. 2-2-2-3-5, alterna 1-2-8. Canal 2-5, decimal 1. Obrigado. Alfa, Juliette 08, 2-0-7-1. Golf Kilo, está afastado 45 milhas de Salvador para serviço de informação e alerta. Chame o C3-5 na frequência 2685, alternativa 25, decimal 45. Air Force 2591, good morning. We have flight plan to Ipatinga, flight 0380, request clearance. Roger, stand by, it's a clearance for the Air Force 2591. Stand by one. Bonjour. Yeah. Controle, bom dia, San 3304. IC04, contato radar, suba via sai da Arbor 1, para o Jô 360. Via 360. Oi, Salvador, bom dia, ajuda aí, prazer, transfer, passa coral, sai da 3590, sai contato radar, passa posição coral, Blue e Mari, PTC para chegar da Mari, reporte Andel para descer. Você está falando de Mari agora, está no transistor agora, o ajuda aí, esse é para o 050, às 2590. Para 07, chame defesa nos canais previstos. Bora para defesa aérea nos canais previstos do SAR, 07. 591, red copy. Red copy, 591. Clear to Ipatinga, via UPZulu 10, to Sarla, and then direct to Ipatinga. Flight level 380, SID, Dael, Leda, Motiva, runway 10, after takeoff right turn, score code 5124, departure control frequency 120.8. Say that again, please. Latina for 2591, clear to Ipatinga, via UPZulu 10, Tio Sarla, aí o spell, Serra, Alfa, Romeo, Lima, Alfa, then direct, flight level 380, SID, Dael, Leda, Motiva, runway 10, after takeoff, runway right turn, squawk code 5124, departure control frequency 120.8. That's right, here's Patinho flight level 380 via Upslu 10 to Charlotte. Then DCT and Kyle Lida Montiva, departure runway 10 after right turn. Spot 4124, but 1208. Just confirm flight level 380. 380. Could you confirm a parking lot? 1100, vou direto Coral. Direto Coral, Lima. Voo 1095, chame o tempo Recife, na frequência 1260, alternativa 2288. 260-288-1095. Papatango, Oscar Hotel Kilo, just confirming flight level 160. Roger, clear to Ilhéus via Golf 677, flight level 160. SID Coral, runway 17, after takeoff right turn, squawk code 0263, departure control frequency 120.8. Patango, Oscar Hotel Kilo, could you confirm your parking lot and people on board? Como Lima, pode usar o local de pouso. Bom dia, prossiga na chegada à Mari, descida 060. Canema 250, bom dia, prossiga na chegada da Mari, descida 070. TAM 3663, autorizado Guarulhos, via Pesulu 10 até Taubaté, nível 340. Perfil de saída da EL, Leda Motiva, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5172, frequência do controle em 120.8. Repito, transponder. Contestamento correto, reporte pronto. Para o pushback acionamento, TAM 3663. Azul 2590, vou ser azul 366, descida para 4000 pés, o ajuste 1097. Comi 17, descendo para 4000, servidor 366, descendo azul 2590. Ou 194, descendo 050, autorizado servidor 366. 0250360 após Mari, vou encerrar a Vitor 366. 060 Mari, encerra a Vitor 366, 862. Na 3304, chame Centro Recife, na frequência 126.0, alternativa 128.8. 120.0, 128.3304. 128.8. Tio da saída Conde. Tio da Conde, 128.3304. Papa Tango, Oscar Golfo Serra. Papa Tango, Oscar Golfo Serra, Bandista, em contato com a Gastos, Matejo 100 na saída Coral. 100 na saída Coral, Oscar Golfo Serra. A Juliette, na 3896. 3896, prossiga. Via Juliette, posição 06. Via Juliette, posição 62, tá? 3896. Ground, Virginia, 425-91, 425-91, approved text until taxiway hotel. Confirm. We are ready for startup. Startup approved. Report rise for taxi. Report rise for taxi. 2599. A nossa plan seria a 247. Terra Lima autorizado, direto de chão. Prossiga para 2500, autorizada a RNAV. 2500, autorizada a RNAV da 1-0, azul 2597. Mantendo sobrevoo nessa posição, após virar prosseguir para a Serra em Jack Wind. Apenas confirma a situação com viatura, gente, quando a Lima está prosseguindo para a base. Salvador, eu vou 1648, bom dia. 1648, bom dia, na chegada Mari, descida 070. Chegada Mari, 070, Vitor, Kilo Delta, sem estacionamento, chame pronto para o táxi. Boa, bom dia, Papa Romeu, Romeu, Romeu Gol. Papa Romeu, Romeu Gol, bom dia, está em contato radar, subiu uma grande 200 no perfil da saída Arbo Uno. 200, Arbo Uno, assim que possível, a proa direta de conquista. Te aguarde. Romeu Lima, frequência livre. Atingir 5 mil pés, voo 1-1-9-4. Próximo torre em 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-6. Corrigindo a frequência da torre em 1-1-8-6. Confirmando o transponder 0264. Voo 994. Papa Romeu aqui do Serra Lima, está em condições visuais, solicita a modificação das regras e interesses. Serra Lima modificada 1139, desse a critério, reporte cruzando 4500 pés, informe o seu estimado de pouso. O estimado de pouso 1150, vai iniciar a descida, estimado cruzando 4500 pés. Papa Romeu Tango Índia Bravo, Paulo Salvador. Isso, Romeu, Romeu Golfo, obrigado. Oscar Golfo Serra, voe direto Porto Seguro. Direto Porto Seguro, Oscar Golfo Serra. Estabilizando a RNAV da 1-0, azul 2590. 2590, torre na frequência no 8-60. 1860, obrigado, bom final de semana. Igualmente. Sena 6250, desce para 4 mil pés, o ajuste no 0-7. Com 1017, 4 mil pés, descendo roxa 6250, voando agora Serra Vista 666. Voo 1648, desce para o nível de voo 050, após mar e voo certo 366. Para o 050, após mar, 366. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, pronto cópia. Autorizado voo local Salvador-Salvador, sobre voo da Bahia de Todos os Santos, decolagem da vertical, rumo Whisky, acionando o transponder 0112 e chame o controle Salvador em 120.8. Salvador Control, Papa Tango, Oscar Otto Silva, good morning. Tango, Índia Bravo, confirme pessoas a bordo. Acionamento, decolagem, chame torre em 1-1-8-6, ajuste agora no 0-7. Bom dia. Serra 6250, desça para 2506, o ajuste permanece autorizado a RNAV. 2507, autorizado a RNAV, desça 6250. 9643, desça para 4000, ajuste no 0-7. Para 4000, com 0-7, bom, 6-4-8. Voo 1984, chame torre Salvador na frequência 98.60. 98.60, voo 1984. Salvador, voo 2.0. Gol 2065, Salvador. Informação Guarulhos. Autorizado, Guarulhos, via Pesolo 10 até Taubaté, nível 360, pista 10, perfil da saída da El, Leda Motiva, curva direita após. Transconde 5417, frequência do controle em 120.8. 5206, Salvador Guarulhos, decola pista 10, curva direita da El, Leda Motiva. Eu preciso 10, Taubaté, 360, Guilherme. 5497, Gol 2065, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reportando. Tá 3663, livre acionar, chame pronto para o táxi. Eu Lazer Air Force 2591, taxi approved to Taxway Hotel. On Taxway Hotel, call Tower 118.6 to cross the runway. Roger, Lazer Air Force 2591. Salvador, 6319, canal informação, voo 3601, aguarde cópia. Fala, Azul 2590, liberou a pista. Azul 2590, autorizado prosseguir via Alfa, Quilo, faixa 3, posição 04, Lima. Via Alfa, Quilo, faixa 03, 04, Lima, Azul 2590, obrigada. Xaner 6311, autorizado, Guarulhos, via Pesolo 10 até Taubaté, nível 360. Saída da El, Leda Motiva, pista 10, curva direita. Transponder 5174, frequência do controle em 120.8. Xaner 6311, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Calma. Comandante Vitorio Delta, qual a trova? Comandante Vitorio Delta, contato radar, turma de 1900 na saída coral. É, Vitorio Delta. Serra Vista 36, estabilizado, hoje é 36250. 36250, Torre Salvador, na frequência, 9860. Muito obrigado, até mais tarde. Controle, Romeu, Romeu, Gol. Romeu, Romeu, Gol, prossiga. Direto, Tiro, Romeu. Guarde. Salvador Azul 2790, informação Golfo 7-4-4. Azul 2710, autorizada Aracaju, via Golf 677, nível 170, perfil da saída Conde, transponder 0264, frequência do controle em 120.8. 7710 está autorizado para Aracaju, nível 170 na Golf 677. Depulando da 10 no perfil Conde. O transponder é 0264, controle 1208, está no pátio 3, na remota 4, ou 2710. Azul 2710, cotejamento correto, reporte pronto para o acionamento. Reportar a conta para 2710. Então, boa, Gol 1184 na Delta, livrou. Gol 1184, autorizado táxi via Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1184. Para a vitória da conquista. 252. Autorizado. Yes. 7 via Taxi Alfa, Juliette, April 1, and Holt Point, runway 10. Call Tower 118.6. Call the goal point 3737 and ask him. Taxiway. India, Juliette, Voo 184, prossiga via Juliette, parte principal, posição 04. Juliette, parte 04, não entra. Para a taxa 363-223, alternando Galeão com 3. Valeu. TAM 3663, prossigo táxi até através da posição 06, reporte visual com Embraer da Força Aérea. Através da posição 06, reporte visual com Embraer da Nada, voo 9648. Voo 9648, Torre de Salvador, no noite, decimal 6. 8-6. 8 decimal 6, ajuste 1017. 6250, autorizar o táxi via Taxiway Alpha, reporte antes da Juliette. Salvador, muito bom dia, voo 2171, tem informação, voo? Voo 2171, bom dia, pronto cópia? Pronto cópia, Congonhas, voo 2171. 2171 autorizado, São Paulo, Congonhas, via Pesolo 10 até Pubá, via Pesolo 6, após segue rota conforme plano. Nível 360, saída da EL, Leda Motiva, pista no 0, primeira curva direita. Transponder 5402. Frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado nível 360 até São Paulo, Congonhas, via Upazulu 10, Cuba, via Upazulu 16, conforme o nosso plano. Decolada a pista 10 com curva direita na saída da EL, Linda Montiva. Acionado 402 e controle 208. É o voo 2171 no portão 08. Voo 2171 no ciente, o cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai contar, voo 2171. Xaner 6250, prossigo táxi via Juliette, posição 10 indicada. Posição 10, o Xaner 6250. Roger, Brasília Fox 2599-1124. Romeu, Romeu Golfo. Foi o Romeu Golfo pro Silvia. Ele aqui o contato 282-190. Destino 1928, decimal 35, ONU 251. 2835, destino ONU. Silvio. A telephone 2591, radar contact live with 25380, dial departure. Contact level 380, dial departure. Telephone 2591. A Parra 269, MB Vito, desça para 2510, o ICEB do 366, autorizado a Hernave. 2500, voando para o Serra Vito 366, autorizado a Hernave, 9 MB. A telephone 2591, fly to Leda. So I had to lay the intersection, but in the first 2-5 Bom, no 648, para o Cego Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Tango Oscar Golf Sierra está afastado de Salvador 48 milhas, o serviço está terminado, chame controle Lielos na presente, na frequência 120-1. Na 359, na chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o ajuste é 0.17, na chegada Bonf. 4.000 pés, com 1.017, na chegada Bonf, na 359. Controle, bom dia, tá 3663, do lado da EO. Aguarde, está 3663, está em contato rodado, sobre o material de 340 na saída da EO. 340 na Dael, aguardando a possibilidade de voar Dael ou Leda. A gente mantém a saída. Controle, o Papatango está em Jebral. Papatango em Jebral, prossiga. É, o Papatango está em Jebral, atingiu o litoral, foi para o Itapuã, está seguindo com pro inicialmente do farol da barra, está em intenção de cruzamento da Bahia Sul do Santos. Jebral, reporte no farol da barra. Na fala da Barra Brava. Então 3859, vai serve 367 para o procedimento terminado. Ok, vamos manter o perfil devido ao aviso. É, por gentileza, é a RNAV, então da onda zero. Muito obrigado. Aqui. Passando o Oscar Golf Kilo, contra aqui. Ele é o Approach, Supreme 1, 0.1. Tango Romeo Golf Victor, bom dia. Clareza 5. Para o Tango Xanar 63, o número temos 1524, horas de 23, 8, 9, 9, 9. Xanar 63, o autorizado, táxi à direita via Taxi Índia, quando o próximo torre 1 no 8 decimal 9, correção, 1 no 8 decimal 6. Ajuste 1-0 no 7, um bom voo. Taxi Índia, 1-0, torre 28-6, Xanar 63, o número temos 1-0. Brasília 42591, contact receive center, frequency 128.35, enable 125.1. Roger, contact receive center 128.35, backup 125.1, Brasília 42591. Comandou o gol 2171, só que feedback acionamento. Gol 2171, livre acionar, chame pronto para o táxi. Autorizado, chama para o ataque do 2171. Já vai falar o tempo total de voo? O tanque atrás, confirma? Qual o tempo que eu posso fazer o sobrevoo? Menos 2 horas para o tanque atrás. Olha aí, Salvador, bom dia, Xanar 63, o nono da El, passando 1472. Xanar 1, contato radar sobre via César El, prendeu 360. Via César da El, Xanar 63, 1. Possibilidade vamos, Leda da presente, Xanar 63, 1. Caso Leda após 2000 pés. Após 2000, vou Leda, Xanar 63, 1, obrigado. Dá sem sequência livre. Opa, uniforme Foxtrot, Foxtrot, Sierra, Solo, Salvador. 3-5. 25, alternativa 25, decimal 1. Papa Uniforme, Foxtrot, Foxtrot, Sierra, confirme intenções, decola 35, 17. Ativo. Bom dia. O TAR 3259 está autorizando o preliminar também? A via na Bloxelio 367, após 366, dirigiu para 4.000 pés, está autorizado a Renato. Autorizado a Renato, passando Vitor Kilo Delta, está passado 60 milhas de Salvador, serviço está terminado, chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. Controle, o Mike Iago Lua, afastado 13 milhas, 0 descida. Serviço Lua, desça para 500 pés, o ajustando a 017, aposta um travesti, pito a... Desça para 500, uma 017, o Zulu repondrá, pito a sua. Confirme o POB novamente, por gentileza. 187. Sim, e autonomia? 4 horas e 10, alternando o campo. Gente, muito grato. Gol 217, Uno, prossiga até o ponto de espera da pista 1-0, via taxa Índia. Ono próximo, torre em 1, 1-8, decimal 6, ajuste 1-0, 1-7, um bom voo. Autorizado via Índia, ponto pronto, 2-8-6, ajuste 1-0, 1-7, gol 217, obrigado, bom trabalho. Solo, gol 1184 para cota, informação Golf, cota Recife. 1184, aguarde aproximadamente 3 minutos para a cópia. Tá na escuta, hein? A Lima, V-Service 366. Nós temos para 2.500 pés, o ajuste 1017. 2.500, 1017, nada de 1184, pronto, cópia? Autorizado Recife, via Pesolo 17, nível 370, saída Puca, transição Aracaju. Pistão 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5-4-2-5, frequência do controle em 1-2-0, decimal 8. Autorizado Recife, apresou Luna 7, nível 370. Pucaracaju, pistão 1-0, curva à esquerda. Aciona 5-4-2-5, controle 2-0-8, gol 1-1-8-4. Gol 1-1-8-4, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporta. Acionamento, gol 2065. Gol 2065, livre, acionar, chame pronto para o táxi. Livre, Bom dia, prossiga na chegada Mari, decisão 950. Mari, 6 do no 1, extremismo centro Recife, na frequência 128.35, alternativa 125.1. 12235251-6311, bom final de semana, Tereza. Igualmente. Só ligou 2171. Sou 2171, bom dia, está em contato radar, suba via saída da El para o nível 360. A El da El para 360, pode aprovar da El? 3000 pés, oi Leda. 2000, oi Leda, 2171. Da Serra Lima, reporte para a descida. Baixar para a descida aqui do Serra Lima. Acidente, confirmando uma, um plano para a Serra Novembro Zulu Papá? Sete guardas de coordenação em Copa, tem um local de estacionamento? Sete quatro, centro de estacionamento a critério, aguardando para a Copa. Salvador, Azul 2710, parte 3, 94, curso de estacionamento. Azul 2710, centro de estacionamento, chame pronto para o táxi. Aqui, apesar do estacionamento, chamará o táxi 2710. Zulu Índia Golf, confirmando o nível solicitado 065. Autorizado, Serra, Novembro, Zulu, Papá, decola pista 17, curva direita, corredora Xé, restrita 1.000 pés, aguardando a liberação do controle para acender nível 065. Transponder 5171, frequência do controle em 120.8. Chegou, se o cotejamento correto, apenas confirme quantas milhas se afasta de Salvador. Quantas milhas se afasta de Salvador até Serra Novembro Zulu Papá? Tem. Para o táxi Golden 065, 177 a bordo, 4 horas até a Campinas. 2065 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxway India, quando próximo chame torre em 118.6, ajuste no 017. Sente o 2065, taxa em frente via India, reportará pronto para torre 18.6, 2065, tá bom. O Serra 3859, passou o Serra V366 na final, RNAV da 10, baixa. 3859, chame torre Salvador na frequência no 8.60. 18.60, tá, 3859. Estacionamento, táxi e decolagem, chame torre em 118.6, ajuste no 017, bom voo. Controle Salvador, é o azul 2780, da Golf. 2780, na chegada Mari, em descida, reporte mundial para descida, Luiz, direto e TAP. ambiente, voando direto em TAP, reportaremos para a descida, o azul 2780. Confirme o nível solicitado, azul 2770. Nível 180. Licença, azul 2770, autorizado, porto seguro, via Golf 677, perfil da saída Coral, pistão no 7, curva direita. Aciona o transponder 0271, frequência do controle em 120, decimal 8. 0907. 4.0907, 0.0.4. 0.271, no pisto no 0, curva direita. Azul 2.7.0.5, autorizado, porto seguro, no Golf 677, saída coral com curva direita na pista 1.0, transponder 0.271, no controle 1.0.8, azul 2.7.0. Confirmando nível 1.8.0, 2.7.7.0. 1.8.0, muito obrigado. Protejamento correto, estamos prontos para o acionamento. Camarão, solo para acionamento. Sequência no 2835, acionamento 125, décima 1. 2835. Fundário no 25, décima 1. 1257. Decola a pista no 7, curva à esquerda, corredor forte. Aciona o transponder 0273, frequência do controle em 120, decimal 8. Romeu Golf Victor, cotejamento correto, local de estacionamento, pessoas a bordo. Meto táxi, decolagem, torre em 118, decimal 6, um bom voo. 3 horas e 20, até na Recife. Repita o POB, por gentileza. 58. Gente, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Taxi Inca, quando o próximo turno em 118, decimal 6, ajuste 10 no 7. Livre táxi até o ponto de espera da Inca, onde vai chamar a torre de 2975. Salvador 3859, autorizado táxi via Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette. 27 fizeram mais quantas milhas para iniciar a descida? 27 fizeram mais 21 milhas, senhorita. Dois cinco nove, após alfa, prossiga via Juliette, posição 03 indicada. Juliette para 03, para 207, boa noite. Desça para o nível de voo 080, reduza para 2509. 080, reduzindo 2509, ajustando 207 na chegada bomba. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Unifaz, Papa Serra. Uniforme Foxtrote Serra, mantenha criando de pé e você pode afastar de 20 milhas. Muito bom dia, Papa Uniforme Foxtrote Serra. Uniforme Foxtrote Serra, mantenha criando de pé e você pode afastar de 20 milhas. Controle Salvador, gol 1065. Gol 2065? Afirmo, cruza 3000 pés. 2065, cruza para 360, vou em Leda. Direto Leda, 260. 9094, sobre o controle? Pode só controlar, vai confirmar. Reserve 366. 366, bom, 0-9-4. Papo Uniforme, Foxtrot Serra, prossiga. Decolado da 1-7, mantendo por uma distância de Santana, 1-1000 pés, cruzou através da NBA. Gente, mantendo meu pés, é posto afastado 20 milhas de Salvador. Será afastado 20 milhas de Salvador. Ótimo, Serra. 1-0-9-4, isso é para 2500 pés, autorizado a RNAV. 500 milhas em nave do 1-0-9-4. Próximo mantém a 1.506, reporte Paris. Controle Gol 2065, desvia à direita, livrar informações. Pode voar, ótima. Quantas milhas a manter o desvio? Aproximadamente 40 milhas. Reporte coordenação com o centro de desvio. Sim, está desviado. Controle Salvador é o azul 2780, para descida. 2780, desça para 4000 pés, ou serve 3600, por gentileza mantenha high speed para o sequenciamento. Afirmativo, estamos fazendo para 4000 pés, na proa do Sierra Victor 366, mantendo high speed para o sequenciamento, o azul 2780. Controle, o Kilo Serra Lima passou 366. Serra Lima, você chama em torre, na frequência no 8960. Gente, 1960. Positivo e Mótila. Positivo no Mótila, 2065. Controle o Foto Fonterra. Prossiga. Autorização de 500, já para destino. Para 2510, assim que possível estimar de voo. Confirme. Autorizar 2510, o ajuste no 097, assim que possível informe estimar de pouso. Criado no 250. A 207 foi Serra Vida 368. Serra Vida 368, bate 207. A 207 em questão para 2309, é o número 4 na aproximação. 2309. Salvador.